Siga, senhor. Vou direto, autorizado. Muito grato. TV 26 esquerda 130 para o localizador, chave estabilizado. Esquerda 130 para o localizador, informando a localização estabilizado, 5626. Que cruzamento autorizado, destino aéreo está? Estacionar frequência livre, boa tarde. Não, ainda não. 38, correção, tá 3283, a linha mantém, pistola 0. A linha mantém, tá 3283. Uma curva de 40 graus à esquerda que você livra ele. Controle, Papa Romeu, Charlie, Charlie Serra. Charlie, Charlie Serra, este é o controle Salvador, meu cordial. Contato radar estabelecido, está passando 3.200. Qual é a radial ideal para o destino ou para a magnética? Radial 322, Terra. Ah, ok. Então vou fazer o seguinte, faça a curva pela direita e voe direto para o destino. E eu preciso do estimado para pouso. Aguarde. Ô, Kilo Quebec Serra, o controle. Tan 3283, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 120 graus, 08 nós. Dr. Mike Quebec. Mas já que o senhor estabeleceu o contato do rádio com os bichos, prossiga visual, chave Paripe, pista 17 e 1017 agora. Pimenta 26, torre 11895. 1895, 3562, obrigado pela eficiência. Boa, bom pouso. Outra aeronave para o controle, Salvador. 3562. 3562, baixando a aproximação, repórter baixar travado. Já baixar travado, 5626, visual com a 10. 5626, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 079. Pouso autorizado, 5626. Para posteriormente ingressar no corredor Interlagos em Paripe, pista 17, ajuste 10097, câmbio. Então 383, corrija ou transponder para 5145. Ah, positivo. O equipamento deu tilt aqui, que você está saindo com o código Alfa 7145. Matiu. Então, 3283, o senhor recebeu esse código 7145? Não sei nem se é aqui do Brasil esse código. Só um momentinho que eu tô tentando resolver uma situação aqui. Tá 3283, controle. Agora tá correto o código aí. É o de Recife aqui, começa com 5. 5145. Dá uma olhada agora, vê se tá correto. está dando tilt no seu equipamento. Estou recebendo o primeiro dígito 7 aqui. Vamos efetuar a mudança. Agora sim, passo a receber 5145. Beleza. Contato radar estabelecido. Outra aeronave, o controle, Salvador. Papel uniforme Juliette Limatango, pra cima. Polo 723, frequência livre, tenha um bom pouso, capitão. Voa direto, inclusive, para a final da pista 17, se for interessante. Voo no 394, decolar 210, chame agora o controle, ano 20-8. 208, 394, obrigado. Gono 394, decola, passa 1.800. Gono 394, controle em contato radar. 394. Salvador, muito... Boa tarde, eu chamo a 6315, para frente da informação November, gate 8, autorização Guarulhos 360. Pronto, copo. Afirmativo, conforme Guarulhos 360, via 3 Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Depois 13, conforme o plano. Decola com curva direita na Dael Leda Bridge, 208, controle 5170, transponder, Oceanair 6135. Acusar abre. Bono 394, suba restrito ao nível 340. Restrição imposta pelo centro de controle. 340, 4394. 3283. Chame Recife, 12685. 2685, boa. Felipe 5489, ali mantém, cabeceiro no zero. 2345, cruzamento da Bahia de Todos os Santos. Charlie, drop on the Serra Torre, 11895. 295, bom final de domingo. Boa. Torre, boa, é o Kilo Quebec Serra. Quebec Serra, boa tarde. Boa tarde, Kilo Quebec Serra, pode final de 3 milhas da 97. Reporta 3 milhas da 97, Quebec Serra. Para alternar o Galeão. Via Alfa no ponto 0, 2895 e 17. Zulu, Juliette Serra, direto para a final da pista 17. Confirme, direto 17. Confirmo, curva à direita, autorizado aproximar direto, final pista 17. Evitando assim a passagem em Paripe, câmbio. Sim, eu controle Salvador, 3805. Zan 3805, este é o controle, contato radar. Tango Kilo Quebec Serra, autorizado pouso pista 17, vento 150 graus, 0-9. Vive pouso 17, Quebec Serra. Bravo que Luiz, que já tomou conhecimento do Zulu Juliette Serra, confirme. Decolado 85, chama agora o controle 1 2 0 decimal 208, 489. Controle Salvador, boa tarde, 5489, água. 5489, para o controle. Afirmo, 5489 na água. Contato radar. 7. Cono 394, chame Recife, 125, ouro e boa viagem. Cono 394, controle Salvador. Chame Recife, 125, ouro, câmbio. 25, ouro, obrigado, senhor. 394. Bravo que Luiz, que... Vão na 924, autorizado decolagem pistão na 0, vento 150 graus, 049. 1752. O melhor centro de controle do Nordeste deseja saber qual será o ponto de cancelamento. Ah, ok, 40 milhas. Será informado ao melhor centro de controle do Nordeste. Quero que a Beck Serra no solo é 1,6. A estação é na frequência livre. Juliette Serra já estava avistando a cabeceira 17. Atendo, senhor. Muito bom. Chame a torre. Rono 1895. 1895, muito grato. Uma boa tarde. Vai transferir o Serra. Boa. Tem condições de acontecer? A partir direto para o final da pista 17. Decolada 17, chama agora o controle 120.8. Boa tarde, 1924, transfere 1500 pés na Puca, Aracaju. 1924, controle, contato radar. Zulu Juliette Serra, após autorizado pista na 7, vento 160 graus, 109. Sim, Zulu Juliette Serra, confirme o flight de estacionamento ao pousar. Pode sim, senhor. 326 control, my arrival, runway 10. Altimeter 1017, report to start to descend, over. That's right, 1017, we're setting and report, and I'm back to descend. Controle Salvador, boa tarde, 1333. 1333, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar. Chegou 333. Como que Luiz que controle? Me a torre, frequência 11895 e solicite instruções para pouso. Vai mudar e vai prosseguir visual agora em que nível? 85? Momentinho, Webjet, Charlie Charlie Serra, vai manter visual no 85? Muito bom, chame Recife, frequência 1251 ou 1288, boa viagem, Charlie Charlie Serra. No solo 22, libere direita, acessando a frequência livre. 857, agora sim, desça para 4000 da ponte com 1017. Gol 1924. Chame Recife 12685. Gol 1924, controle Salvador em blind. Chame Recife 12685. Direto Vitória da Conquista. Direto Vitória da Conquista, 549. Web 857 está passando 12 mil a 30 milhas, confere. Dois mil pés sem restrições para tuna para o ILS, confirme. Gol 1333, chame Recife, 1251. Obrigado, boa tarde. Boa. Salvador é hoje. Operador Oceania 6142, solicitou 390 para... Afirmativo, 35, copia. Ocean 6-3-2-6, no restriction until 3,000 feet, over. Roger, 6-3-26, no restriction until 3,000 feet, let's go. Positivo, está autorizado o regresso via corredores Interlagos para a rotatória, aguarde transferência de comunicações. Câmbio. Interlagos, rotatória, aguardando, November 8 mais. Braço, estaciona a frequência livre. Controle OMG-5857. Prossiga. Tem condição de importar aproximado direto para 1-0. Ah, anotei. Vou manter ainda a dona, que eu tenho um transporte de enfermo que vai decolar da 35 com curva esquerda. Aí vai ficar meio complicado pra gente. Tá legal. Uno 648, controle Salvador, ajuste agora 10-17, direto Duna 2000 pro ILS. F6315, clear to line up and take off. Runway 10, winds 140 degrees, 08 knots. Line up and take off, runway 10. Prossiga, 6142. Autorizado para Recife, então, decolando da 10, efetuando a primeira curva à esquerda. A saída é a Puca Caju, aerovia Uniforme Luiz 8. Nível 350, 1208 é o controle de saída, 5404 é o transponder. Amarelo, 6142. Em 11895, o senhor está afastado do externo 4 milhas. Vai ser o tempo suficiente para a torre se resolver. 11895, bom povo. 11895, FZ5857, muito obrigado pela excelente retoração, senhor. Um abraço, capitão. Abraço. Torre Salvador, muito boa tarde. F5857, nacional baixado, retravado, estabilizado no localizador. F5857, vai ser a aproximação, guardando a pista livre. Guardando a pista livre, F5857. Sim, 288, até daqui a pouco no 88. Vou estar te aguardando aqui. Ocean 6326, you are clear to the ILS approach. Roger, 6326, clear to the ILS approach. Thank you.